E estamos retornando com mais um programa do Goldcast, o podcast do Pata Rachada. Novamente comigo apresentando, o eu, de nada. E estou aqui com a ilustríssima presença de Godoc. Que meia, pô, pô, talvez eu tenha mais um na lista. Vai lá. E Servini. Tamo aí, no podcast do Beelzebub, cabeça de morcego, um show de criança. É, que como eu disse, com uma mensagem muito carinhosa dias atrás, ele falou, eu posso aparecer, só não sei o meu humor. Tudo bem. Estamos aí. E hoje juntamos aqui esses três nobres senhores pra... Vamos dizer que é o Power Trio que vale, né, cara? Que vale, que tá se formando nesse quinto podcast, né? O Power Trio que... do poder. É. E a gente veio falar... Tô precisando aparecer. Exatamente. Fica a dica aí, tá, amiguinhos? Isso aqui não é indireto, não. Na verdade, eu ia dizer que o Power Trio que vale é o Rush, a gente é nada, né? Mas também... É, pois é. O Power Trio que vale é o Foo Fighters, porque um guitarrista é contratado só. Sacanagem. E hoje a gente veio falar de uma pauta que a gente comentou algumas vezes já nos programas, que é falar de discos que a opinião geral chamam de ruim, só que a gente curte. E é isso aí, vai ser um podcast de indicações em formato de tópicos, basicamente. Só que antes de fazer a transição aqui, eu queria fazer duas erratas do último programa. Erratas não, falhas minhas que eu deixei passar no último programa de indicações. Um é mandar um abraço pro ex-vocalista da banda que eu participava, Tribal Cult, que foi pro Sul, André Azotês, que é ouvinte nosso, que tá direto. Ele direto comenta os programas comigo no WhatsApp e tudo mais, elogia pra caraca a gente. Então, um beijo, André. Manda mais dois convidados, você tá. Mais dois comentários, você tá convidado pra participar do headline. Não, eu meio que chamei ele, só que ele tá com dificuldade de equipamentos e tudo mais, eu, beleza, tranquilo. Ele participa de vez em quando via WhatsApp do podcast Flacash, que é sobre o Flamengo. Então quem tiver interesse vai ter o link aí. Meu Deus do céu. É, meu. Carioca é assim. E outra coisa que eu queria falar, que eu deixei essa banda passar, e foda-se, vou deixar o link. Mesmo não tendo nada a ver nesse post, porque eu deixei uma indicação muito importante, que é o Cangaço, cara. Uma banda fodida do Nordeste, que chegou aí pra aquelas bandas de seletivo do Wacken Open Air, tá ligado? Eu tô procurando um vídeo aqui pra mandar com as melhores músicas dele, que é cantar As Excelências das Armas Brancas. Desculpa quebrar a pauta. Mas é aquele black metal do Nordeste? Não, cara, é basicamente... Tá ligado, Death? Ah, tá. Imagina o Desculpa, Death. Eu confundi que tem uma banda de black do Nordeste que eu acho genial. Cara, essa banda é tipo o Death, só que o Death com... É o Death com o Luiz Gonzaga, tá ligado? Isso é um cara completamente poser sobre música regional nordestina falando. Mas é incrível pra caraca. Depois vocês ouçam aí, desculpa quebrar a pauta. Alguém tem algum comentário fora da pauta pra fazer? A gente não vai falar de black metal hoje. Não. Eu tenho um comentário muito pertinente. Desculpa. Já peço desculpa antes do podcast. Eu não peço desculpa, não me arrependo de nada. Vamos pra transição aí. Toca a vinheta. Eu só queria pedir logo de cara que eu quero colocar a música final desse programa e até o final eu vou explicar o porquê. Tranquilo. Mas quem quer começar citando um aí? Posso? Eu tô curioso, pode ser. Fala, Godoc. Eu queria pedir desculpa de novo. Você tá muito, muito, com muito medo, cara. É, e avisar que, tipo, esse disco é apenas apego emocional, e porque eu ouço ele e penso, porra, havia potencial, sabe? Eu gostaria de escutar as mesmas músicas regravadas com instrumentos de verdade. Que é o Senanger do Metallica. Que isso, cara? Pô, você já pegou com o pé no peito mesmo. Não. Eu falei. Calma lá, vamos devagar, porque isso tá na minha lista também. Eita. Vamos deixar uma coisa bem clara, que o único problema desse álbum é o problema do Metallica durante toda a sua existência, não. Que se chama Lars Ulrich. Não, se chama Souvenir, né? Porque ele usou um set de latão Souvenir. Então. mas Souvenir é a tinta mais cara que o Godoka. Você já parou pra pensar nisso? É tá. Você já viu o preço de uma lata de tinta, Godoka? Não faz tempo. Cara, eu acho esse álbum eu tenho realmente mais um apego emocional do que de fato um apreço pela qualidade da música dele. Né? Eu já entendo isso. Eu alugava em DVD o Some Kind of Monster, saca? Eu ficava transtornado com aquilo, a banda toda fodida, toda zoada. O cara mais gente boa da banda simplesmente saiu. Ficou só o último gente boa, que é o King Hammett, que é tipo o Ronaldinho Gaúcho, que ele não sabe que rolê que ele tá. Sim. Pô, mas tem tantas coisas aí. Primeiro que o Some Kind of Monster foi feito. Ele foi feito pra ser uma vergonha alheia, né? Sei lá, é um documentário da vergonha alheia e pro Metallica tirar um dinheiro sobre a vergonha dele, sei lá, cara. É muito triste, é muito triste. E, pô, eles contratam que pra mim foi o melhor baixista do Metallica. Um técnico. Sim. E tipo, o Cliff. Cara, é que o Cliff ele morreu. Aí ele vira sempre clássico. Não, a verdade é essa, o Cliff não é ruim, o Cliff era foda, porra. Pô, o que o cara fazia na época dele, tá ligado? Mas o Robert Trujillo, ele é tipo uns 5 anos depois do Cliff. Nos anos 80, o Robert Trujillo tava lá, cara, com o Suicidal, com o. Sim. É, o. Ah, a banda que tem Puck It Up, eu esqueci. Não lembro agora. Também não lembro. Mas tipo, ele tem uma técnica do caralho. Sim. Aí, pô, o primeiro disco do cara é o Senanger, muita sacanagem, cara. Sim, não, é muita merda. E, cara, eu queria fazer uma pergunta, sem ser o... Porque, vamos lá, eu vou queimar um disco aqui que eu nem queria comentar muito, mas eu gosto do Load, tá ligado? O Load e Reload, eu acho que são discos bons, eu acho que as pessoas são muito críticas com ele. Give me Fuel, Give me Fire, que me dá um Charizard. Eu ainda acho que o James pede um Charizard no começo dessa música. Mas, cara, tem uma parada que me incomoda, que não é só o Lars, não. A voz do James muda muito, cara. Ela deixa de ser um thrash e ele puxa pra um negócio meio rock and roll desde o Black Album. E é um negócio que... Vocês separam que ele puxa a frase e faz um vibrato no final da frase, que é horrível? Uhum. Mas isso foi meio por causa dele ter ferrado a voz, né, cara? Depois, na turnê do Justice, ele não tava conseguindo falar direito, sem sentido. Aí ele passou por aulas de canto e fisioterapia e a porra toda. Mas por que todo mundo passa por aulas de canto fica com uma voz meio artificial? Isso me dá uma raiva. Eu acho que porque a galera caga muito na cabeça de quem chega com a voz ferrada. Então eles devem ficar com medo, tipo, pô, vou perder meu ganha-pão, né? Então deixa eu dar uma segurada. Uhum. O cara tá lá desesperado, então. Mas eu conheci o Metallica na época que já tinha saído o Senanger. Então, pra mim, Mama Said do Load era um puta musicaço. Pô, Mama Said é do caralho, cara. É do caralho. É. Until It Sleeps. Tem umas músicas fodas, cara. Sim, Load, sim. Isso é uma coisa que a gente meio que tem que comentar sobre o metal. Porque a gente tem... De dar spoiler... Um dia, se o Matuza voltar a aparecer, a gente pretende falar de Ghost, tá ligado? Ghost também não é metal. Não, mas aí que tá, não é. Aí que tá, esse é o problema, tá ligado? As pessoas ficam querendo jogar no círculo delas ali. Aí, tipo, o Metallica lançou o Load, tem Mama Sage, que é do caralho. Mas, pô, aquilo não é metal, cara. É só você tirar do metal e curtir. Você tava falando do Load, do Reload e tal, cara. Eu vou ser bem honesto, eu não sou um fã do Metallica. Os dois primeiros discos que eu ouvi do Metallica foi o Gary Jink, que eram só de covers. E aquele ao vivo do Metallica com a orquestra. O Symphonic Metallica. SM. É? SM, Symphonic Metallica. É, o Symphonic Metallica, cara. E foram dois álbuns que eu curti pra caramba, assim. Eu curti mais o com a orquestra sinfônica. do que o dos covers. Cara, eu odeio a orquestra sinfônica. Eu acho. Ele é fraco. Pra caralho, assim. Eu acho muito eu acho um dos piores discos do metal. Eu acho horrível. Agora, assim. Eu não vejo. E eu não entendo tanto esse ranço da galera com o Load do Reload. Primeiro, porque eu não sou um fã do Metallica, então eu não tenho esse preciosismo pelo estilo do Metallica em si, né? Essa mudança do Metallica com o passar do tempo. Mas a gente tem que entender que o Metallica, com o passar do tempo, ele foi cada vez ficando mais comercial, né, cara? Ele foi cada vez deixando de ser underground, banda trashzera lá, e foi virando uma coisa que vendia e que ia se adaptar ao... A gente conheceu o Metallica, o Load e Reload eram álbuns, sei lá, com o quê? 8, 10 anos já lançados. Então, assim, a gente já conheceu o Metallica estragado já. Verdade, pra galera que veio no começo, pra galera que acompanhou desde, sei lá, do Kill Em All, eu acho que o Black Album já foi um susto. Porque o Black Album ele é bem mais leve do que os anteriores. Ele é muito diferente. Sim, mais leve. Sim. Mais leve, mais polido. Mais leve, e o fato de ser mais leve não é necessariamente ruim. Né? Não, só de jeito nenhum. Não é na mesma vibe. Não é na mesma vibe que tava antes. Mas aparece depois aquela galera de cabelo curto, camisa de seda, maquiagem nos olhos, cantando country. Fica, porra, o que aconteceu, sabe? O lance, né, cara, é que o Metallica. Eu queria. Ó, vocês vão ouvir um pouquinho a minha máquina que eu quero falar, então foda-se. Mas o lance é que o Metallica, eu quero endossar o Vini, porque eu também não. Hoje em dia eu tenho muito saco, esse saco cheio do Metallica, tá, uma série de coisas. Primeiro que eles são ruins, eu acho eles ruins. E tem uma babação de ovo gigante sobre eles. Eles são ruins, cara. Eles são ruins. O melhor cara eles ali. São bem mais ou menos. É o James, assim, dos originais é o James. E eu tô contando o Kirk como. Eu acho ele um riff maker do caralho. Eu não acho ele sim, sim. Mas ele é um grande babaca, tá ligado? Pô, sim, o maluco que é viciado em caça, pra mim, nem ser humano é. Mas o Trujillo é bom também. Só que o Metallica, eles são um dos grandes precursores do metal extremo, né, cara? É tipo, é o Motorhead, é o proto-metal extremo. Motorhead do The Spirit. Aí os caras juntaram o Motorhead com o Judas Priest. Aí veio, tipo, Metallica e Megadeth um tempo depois, aquelas bandas de lá, veio a galera da Bay Area e tudo mais. Então, quando vem o Black Album, é tipo, quebrou um sonho ali de todo mundo. O mundo inteiro do metal extremo era influenciado por Metallica e do nada veio aquela porra, tá ligado? E... Uhum. Os caras que chegaram mais alto, de repente, viraram aquilo. Tipo, isso, exatamente. Traiu o movimento. Eu meio que entendo, eu entendo quem fica puto com isso, mas não concordo. Não concordo, mas é verdade que metaleiro sempre foi assim, né, cara? Sempre foi, tipo, ficou um pouquinho mais leve, eu tô 100% bolado, tá ligado? Mas sim. Voltando ao Senlinger, né? Eu vejo muito potencial naquelas músicas, cara. Elas têm problemas sérios, não tem solos, né? Um cara que é conhecido como um dos principais. É o mais famoso guitarra solo, todo mundo baba ovo do Kirk. Não tem uma porra do solo. Ele é outra coisa que me deixa irritado. O Kirk é um merda, tá ligado? É um dos poucos caras que eu posso falar que toca guitarra igual a mim. Tipo, e eu sou nada, tá ligado? Ele tem os mesmos defeitos que eu na guitarra. Eu acho legal isso que ele fez sucesso, ele tá certo. Mas tipo. Eu queria só lembrar vocês que o Godoka comparou o Kirk Hammett ao Ronaldinho Gaúcho, cara. Eu não sei como é que ele tá. Ele é o maluco que, tipo, ele só é muito amigo da galera e ele continua andando junto com eles, é isso. Sim. Mas, olha, eu nunca vi o Kiki Hammett fazer um solo e olhar pro lado oposto, hein? Só pra avisar isso. Ele sempre tá olhando pra guitarra, ele sempre tá de cabeça baixa. É, exatamente. Ronaldinho só dava passe como? Olhando pro lado oposto. Olhando pro outro lado, olhando pro outro lado. Então... Só no Dibre. Cara, a bateria incomoda, a repetição das músicas incomoda. Tipo, tira 30%, a música tá boa. Sabe, aquela introdução enorme em Some Kind of Monster é desnecessária. Tanto que a versão pra rádio, tipo, ela tem 3 minutos a menos, 4 minutos a menos. Sim. E aquela bateria de latão de tinta. Cara, aquela bateria, aquilo foi um tiro no pé muito grande. Aquilo foi... Não, mas aquilo é erro de mixagem, eu não sei. Nem sei se dá pra culpar o Lars por isso. Não, eles resolveram fazer um álbum mais cru, mais garagem, e usaram, tipo, tudo microfone de terceira mão, assim, saca? Sim. Eles não microfonaram a bateria, eles colocaram um microfone externo e gravaram só daquele microfone externo. Sim. E, velho, e a bateria, quando é mal feita, ela estraga toda a música. Ela estraga toda. Porque, tipo, tem um exemplo muito bom. O primeiro disco do Gangrena Gasosa, ou do Viper também, se fosse, dessas bandas brasileiras, a mixagem da guitarra é muito ruim e fica bom isso, tá ligado? Sim. Mas, cara, sim, agora eu vou falar uma parada muito aleatória. Mas ouçam logo assim que acabar esse programa, porque não tá nesse programa no meio, não. Se bem que vocês já baixaram, então foda-se. Mas, tipo, ouçam a música Mulher de Fases, a versão original. Prestem atenção no chimbal, no prato. É insuportável. Depois você presta atenção nisso, numa coisa mal mixada. Pô, cara, nossa. Eu adoro esse disco, cara. Mas não, eu não tô falando mal, mas presta atenção no chimbal. Eu não consigo ouvir mais hoje. Fica esse negócio assim, ó. Nossa, eu escuto direto. Foda. Você quer ver um erro terrível de bateria? O ZZ Top, quando eles resolveram relançar os discos em CD, eles não tinham mais as masters. Então eles pegaram os discos anteriores, tipo disco dos anos 70, disco dos anos 60, e regravaram a bateria com bateria eletrônica. Nossa senhora. Então você tem as faixas originais e a faixa de bateria eletrônica, cara. É nojento. É foda. Merda. É. Cara, eu só tenho que falar que eu não consigo gostar de nada do Senang, eu não consigo nem pensar em aquilo sendo salvo, mas beleza. Eu curto muito o Some Kind of Monster, Sweet Ember, tem outras músicas ali que eu... Mas já ouvi algumas pessoas falando o que você falou, então... Uhum. Não é a primeira vez que isso é dito. Que isso é exposto na mídia brasileira. Vai, Vini, fala o seu. Fala o seu, que pela indicação então, de vocês, tá, eu vou seguir pelas minhas. Então, já que a gente tá falando sobre discos nos quais a gente vai ser execrado e vai ser zoado pra caralho... Eu lembro que eu já comentei que eu gostava desse disco antes, eu fui execrado por isso, e eu fui atrás do disco e fui ouvir ele de novo, cara, e eu gostei dele e continuo gostando, que se chama Risk, do Megadeth. Não tem como também. Que é um álbum horrível, cara, para as outras pessoas, e pra mim é muito maneiro, cara, eu gosto do álbum. Antes eu lembrava só de ter uma boa experiência com o álbum. Eu lembro que eu tinha uma música que eu gostava bastante, que era Prince of Darkness, que eu achava bem nervosa. Só que, ouvindo o álbum de novo, cara, eu ouvi Russian, que tipo assim. A trilha sonora do metade do Soldado Universal? É, trilha sonora do Soldado Universal 2, se eu não me engano. E o Dave Mustaine odeia essa música, mas eu acho ela maneira, cara. Tem outra música também que é a I'll Be There, que eu acho legalzinha, The Doctor's Calling, eu acho legalzinha. Cara, então, tipo assim, é uma questão de que, né, o gosto do cara tem, né? Cara, eu não vou conseguir falar sobre esse álbum, desculpa. Não era pra ser um disco do Megadeth. Não era. Porque eles meteram umas paradas de música eletrônica. Era pra ser um disco do Dave Mustaine, só que ele teve que cumprir contrato, cara. Não era pra ser a merda do disco Megadeth. É o último álbum com o Marty Friedman. E, inclusive, graças ao Risk, que eu acabei lendo sobre o Marty Friedman, cara, e eu descobri que ele tinha um álbum muito maneiro chamado Speed Metal Symphony. Porra, com o Jason Becker. Ele grava com o Jason Becker. Com o Jason Becker, cara, e é muito maneiro o álbum, cara. Jason Becker é um cara interessante de você ver a história também. E o cara. Quem caiu? Legal, agora eu voltei. Eu voltei. Mas o Jason Becker tem uma história legal, cara, porque ele parou, infelizmente, que agora a doença ficou grave, mas ele tem a tal da Ella. Nossa, puta que pariu. E o último disco dele, ele simplesmente gravou com a língua, tá ligado? Fizeram software, tipo fizeram software pro aquele que morreu há pouco tempo, Stephen Hawking, tá ligado? Fizeram software especificamente pra ele, e ele compôs o disco inteiro com a língua. Caralho, mano. É sinistro. É, mas eu gosto das músicas bosta do Megadeth, me julgo. Cara, é música pra malhar, na boa. É ruim, cara, é ruim, mas eu acho que o que mais me faz gostar desse álbum é o apego de nostalgia. Cara, é música pra malhar, ela te deixa puto. Porque música pra malhar, você tem que estar puto no negócio. Não. Tipo, Eye of the Tiger, não dá pra ficar puto com Eye of the Tiger. Dá sim, é tipo... Eu gosto de música pesada pra malhar. Aí você ouve o Risk do Megadeth. Vai tomar seu cu. merda, Vini, eu não sei nem como completar os comentários sobre isso. Cara, o que, que eu vou te dizer, cara? Não, eu acho que você tem todo o direito de ser. Aí, cara. Aliás, tem até amigos que são. Eu vou te dizer o quê? Eu acho que talvez esse não seja nem o pior disco da minha lista. Cara, talvez seja. Você tem ideia? Eu meio que fiz por discos ruins, assim, a minha lista, sabe? Do pior pro melhor. O primeiro era o Senengue, embaixo tava o Risk. Vocês estão trocando figurinha pra caralho. Eu vou ser o único com coisa diferente aqui. Cara, eu vou mandar a mim então, posso mandar? Manda. Então, eu não queria começar por ele, porque é um disco que eu não lembro inteiro. Mas eu lembro que quando saiu, eu ouvi e gostei muito, e eu já comentei aqui, por sinal, que é o Nostradamus do Judas Priest, cara. Ah, conhecido gente... também como Nostradamus. Também não, conhecido mas... como Nostradamus de nunca ouvir este álbum, cara. Nunca não, cara, é tipo assim, não precisava ser um disco duplo, mas é um disco legal, cara. Não é tão ruim assim. Maneiro. Disco bom. Nunca parei pra ouvir. Talvez agora, depois da dica do amigo, eu vá parar pra ouvir um pouco. Eu vou tentar indicar as músicas que eu acho mais foda. E tipo, é um disco maneiro. A música boa é Nostradamus. Nostradamus é a melhor música, mas tipo, Future of Mankind, que é logo depois do Nostradamus. Pestilence in Plague, Sands of Time. São músicas legais, tá ligado? Death é uma música que, se eu não me engano, tava até pouco tempo no setlist deles, que é uma meio Doom que eles chegaram a fazer. Ué, é um bom disco, cara, é um bom disco. Eu acho que eu queria gravar sobre o último disco do Judas Priest, mas acho que não vai rolar. Mas o Judas também tem um lance que é sempre a mesma coisa, boa parte das vezes, né? Não, mentira. Cara, esquece completamente o que eu disse. Tá naquela... Então, vou aproveitar que tu falou já do Judas Priest, tu falou do Nostradamus. Eu tinha colocado dois álbuns do Judas Priest aqui na minha lista. E um deles, eu sabia. O Godoka também botou na lista dele. Vocês colocaram o disco do Tim Rip, né? Não. Não. Ah, engraçado. Qual que é o outro que a galera odeia, tem sido da fase do Tim Rip? Então, o que eu e o Godoka botamos na lista sem um saber da lista do outro é o Tim. Eu sabia. Que foi o álbum meio hard rock do Judas Priest, né? Aquela não, coisa mas meio. Não é tão ruim assim, cara. Tudo legalzinho. Não, ruim é o céu próximo que eles lançaram depois. Que eu nunca lembro o nome. Então, eu não sei qual que é o próximo, mas eu é não, o não, não Run It Down. Run It Down. É um antes do Painkiller. Mas não é esse que é o. Não é esse o álbum que eu ia falar. Não, eu ia falar do primeiro álbum do Judas, cara. Oi? O Run It Down é bom, cara. Bom, daí. Tem um que é bem pior, que tipo, ele é mais eletrônico que o Turbo, que eu nunca... Não, mas o que eu quero falar é o Rock and Roller, cara. Ah, mas o Rock and Roller é bom, cara. Porra. Rock and Roller é do caralho. Não, aí que tá o problema. Quando eu montei a minha lista, eu montei a lista que falava sobre álbuns ruins de bandas fodas, né? Só que eu nunca vi ninguém falando nada do Rock and Roller, cara. Nem que o Rock and Roller era bom, nem que o Rock and Roller era ruim. Nunca ninguém fala nada dessa porra, cara. E é um álbum que eu curto, então, tá ligado? É porque, tipo... O primeiro disco, né, cara? Então... É, mas eu lembrei o que eu queria falar. Eu falei uma merda. O Judas, ele não faz a mesma coisa. Ele teve várias fases. E muito diferentes. O Rock'n'Roller é o que o Godot falou no primeiro disco. Eles não sacavam o que eles queriam, tá ligado? Sim, sim. Bicho, o Judas só teve Painkiller. Vocês estão ligados que o Judas só teve Painkiller porque entrou um baterista que manjava de pedal duplo, né? É tipo... aquilo ali que a gente ouviu que virou um dos hinos do metal. Aquilo ali virou um negócio, tipo assim... O metal rápido vai ser assim, tá ligado? Aquilo ali foi por causa de que eles colocaram um baterista que manjava pedal duplo em 90, tá ligado? Que era o batera do Paulo Gilberto, se eu não me engano, não é? Não lembro. É o cara que tocava com o Paul Gilbert na Racer X. Não lembro, não sei. Eu não lembro, eu não tenho essa informação na minha cabeça. Cara, eu tenho que admitir que eu não consigo mais escutar Painkiller. A música. Não, fica meio chato depois de um tempo. Era o vocalista do Paulo Gilberto mesmo. É, né? É o Scott Travis. Ele gravou o Technical Difficulties. É, mas quem tá no DVD do quem tá naquele DVD foda do Paulo Gilberto, cara, é o Mark Miniman, que é um dos melhores bateros do universo. Cara. Então, por falar, mano. Sabe uma curiosidade interessante? O baterista do Racer X... era o John Aldred. Eu não conheço esse cara, não, mas ele toca no The Mars Volta. Que Que aleatório as coisas. Não faço ideia. Nunca li. Nunca li. É uma bandinha de rock. Ah, eu não sei explicar. De rock. Esses indie chato. É mais não, uma banda tipo, de. É tipo Stephen Mother, sabe? É mais uma banda de Strokes rock. Eu que eu chamo. Tipo mais rock. Ou menos isso. Mais ou menos. Alguém vai ficar puto sobre essa declaração, mas mais ou menos isso. Tudo uma merda essas bandas, cara. Mas desculpa atrapalhar. Fala aí, ô. Eu acho legalzinho, então não posso falar mal. Então, não, é só a respeito desse álbum mesmo, que eu nunca ouvi ninguém falando dele, então nem bem nem mal, logo eu acredito que caiu meio que no esquecimento. Mas é um álbum maneiro, sim, cara. Sim. Tipo, é o primeiro álbum do Judas, né, cara? É os caras começando a parada. Tem uma música maneira. Só tem uma capa feia pra porra. É uma tampa de Coca-Cola e é com a fonte da Coca-Cola, cara. Que merda. Não, essa é a capa bonita. Tô falando daquela capa que é um monstro que parece que tem uns bifes no lugar das asas. Aqui, ó. Passando aí, ó. Essa porra. Nossa, não conheço essa não. Que merda. Não, mas essa é mais legal do que a Coca-Cola. Cara. Bem ruim, cara. Ah, eu acho da tampa mais legal, bem mais legal. Não, vocês estão errados. Mas só pra confirmar, vocês colocaram um turbo na lista de vocês? Sim. Eu colocaria na minha lista também, cara. Eu colocaria também, só quero falar isso. Ele é muito melhor do que boa parte das bandas dos anos 80 de metal ali. Verdade. E se eu não me engano, tem um clipe muito bom do Rob Halford na academia. Eu não sei porque eu nunca fui atrás disso. Halford na academia. Eu também quero ir, cara. É, eu escrevi assim. Hot Love Clipe, apareceu várias coisas diferentes no YouTube. Calma aí, deixa eu escrever depois. Ele escreveu o Rob Halford de Academia e apareceram várias coisas. É que eu tenho que confirmar se é hot realmente rock. É Hot Rocking. É isso mesmo. Hot vai tá o link aí da música Hot Rocking. Eu não sei se ele já tinha saído do armário, mas é um clipe maneiro. Não, ele só saiu do armário quando ele saiu do Judas. Ah, é? Foi um dos motivos dele sair do Judas. Mas por quê? Foi um dos motivos porque deu ruim. Nunca viu Rockstar, cara. Porra, tem que assistir o filme Rockstar, meu. Conta a história de Judas Priest. O filme Rockstar. Da... Ah, faz sentido, nossa. Caralho. É verdade. Porra, só caiu a ficha. Só que eu vi pouca. Eu vi uma vez só esse filme. Se, inclusive, Rockstar, que tem o Miles Kennedy, que é vocalista do Alter Bridge. Boa, que velho. É o Creed que vale. Conseguiu. Eu tava esperando. Eu tava muito nervoso esperando. Falei. Vou falar. These are the pictures, these are the feelings from the front line. Living in silence, feeling the deafness like heavy smoke. Smiling with strangers, counting the days like a spring coiled up inside. Gordoca, fala outra aí que o Vini meio que pulou sua vez. Assim, eu vou pular pra um disco que eu perguntei se você deveria colocar outros estilos, mas é relacionado ao metal. Basicamente, né? Que é um disco de grunge, que ele foi acompanhado de uma série de declarações um tanto equivocadas por parte da pessoa que lançou, que é o Skunk Works, que é o disco de grunge do Bruce Dickinson. Caralho, eu não sei o que dizer agora. Eu não conheço. Cara, esse disco é bom, cara. Mas eu não sei o que quer dizer como álbum de grunge, cara. Porque esse disco é um disco de grunge, cara. Inclusive o Bruce Dickinson na época declarou que o metal estava morto e que o grunge seria o novo metal. O metal está morto, você tem que é preciso para esmagar isso. Eu não conheço esse disco, não. Vou procurar, não conheço nada. Então, tem algumas músicas bem legais. Como Inertia, que eu tô passando aí, Solar Confinement também é um disco. Esse álbum, ele foi responsável por um bagulho muito tenso que aconteceu comigo, cara. Porque aconteceu o seguinte, bom, vocês já devem saber que eu sou fã da melhor banda do universo, também conhecida como Iron Maiden, né? Só pra avisar que eu tenho discos do Iron Maiden pra falar, vai ser minha próxima. Eu também tenho. Eu também tenho. Ah, é legal. Só que assim, esse disco foi o primeiro álbum que eu ouvi do Bruce Dickinson. Que eu ouvi do Bruce Dickinson em carreira solo. Tu pulou o Balls of Picasso? Não, eu pulei todos, eu fui direto nesse. Parabéns. Você tá de parabéns. Não, e eu fiquei traumatizado de um jeito que vocês não têm ideia, porque eu odiei esse disco na época que eu ouvi ele, e eu não ouvi mais nada do Bruce Dickinson. Eu fui ouvir coisas do Bruce Dickinson solo depois que eu já tava assim, ó, depois que eu já tinha esgotado todas as possibilidades de escutar coisas do Iron Maiden impossíveis. Pô, aí eu fui ouvir a carreira solo do Bruce Dickinson inteira. Que é muito boa, né? Descobriu que ele tinha lançado o Chemical Wave, quase chorou. Não. Né? E aí eu ouvi o Accident of Birth, que é o meu álbum favorito dele. Chemical Wedding, que é foda pra caralho, e o Tyranny of Souls, que é legalzinho também. Eu tenho o Tyranny of Souls. Eu tenho original, cara. Eu comprei o DVD, aquele DVD da com show, com os clips e tal do Bruce Dickinson, e esse CD vinha de brinde. Saca? Não, ele é do caralho. Inclusive, os meus dois álbuns favoritos é a sequência, Accident of Birth e o do Chemical Wedding, que pra mim são as obras-primas dele, assim, cara. Inclusive, a parte mais triste é que um ficou aí perdido no antigo relacionamento, nunca mais vi Accident of Birth, saudades. Mas, cara, agora que tu falou no Bruce, eu fiquei triste agora. Sim, eu falei justo do Skunk Works, né, cara? Que é um disco que hoje, me lembrou que eu ouvi, eu fiquei boladíssimo. Eu ficava pensando assim, meu Deus, como é que esse maluco tão foda consegue fazer esse bagulho tão ruim, cara? Mas depois, e aí, hoje depois dia, desceu o Vini. Não, hoje em dia eu não acho ruim, cara. Hoje em dia eu não acho o Skunk Works ruim. Eu só acho ele diferente, cara. Eu só acho ele um outro estilo. É um álbum de rock, não é um álbum de metal. É porque aparentemente, vamos defender também, o maluco sai da banda dele, aí ele vai fazer, tem um cachorro na rua bem feliz agora, ele vai fazer um disco, e tipo, ele não necessariamente precisa seguir a porra da banda dele, né? Sim. Não. Inclusive, tanto que os dois primeiros são de hard rock. Exatamente, são de hard rock, mas os dois melhores álbuns é os que tem o Adrian Smith e o Yannick Gears tocando guitarra, né? Sim, e produção do Roy Z. Exatamente. E o Accident of Birth é um puta metalzão foda. Sim. Cara, é o meu disco preferido dele. Eu prefiro o Chemical Wedding. Oi? Eu prefiro o Chemical Wedding. Não, o Accident of Birth e o Chemical Wedding pra mim são as... O Chemical Wedding é o Bruce viajando louco. É tipo o Alan Moore escrevendo Prometeia, assim, sabe? O Chemical Wedding é tipo uma versão louco Alan Moore de metal. É ele louco no hermetismo. Ele coloca 300 referências ocultistas ali. Ou a capa do disco, né? É uma referência ao... Aquele filho da puta lá que... Blake. Alex Carver. Edward não, Blake, não. É o... Não, não é... John... É John Blake? John Blake? John, é... Deve ser. Ilustrador, poeta e o que? A4. É, não lembro agora. Tô mal das memórias. Eu só tô aqui pra falar merda. Inclusive, então... inclusive, recomendo aos amigos que escutem Samson, que é bem legalzinho. Primeira banda do Bruce. Não consigo gostar. E o cabelinho do Bruce da época também não consigo, que é o meio Chanel, não dá não. O meio Chanelzinho. O Vini usou muito, assim. Mas o Vini, né, Gotan? É difícil. Mas o sacanagem... Tomar no cu, os senhores devem tomar no cu, senhores. Mas o... Aproveitando então o ensejo aí, eu vou abrir então a porta aqui, Iron Maiden. E já falando precocemente que a minha música final vai ser do Iron Maiden por causa de um dos discos que eu vou... Posso fazer uma confissão agora? Um momento abrir meu coração? Já que eu tô triste. Por mais que eu goste do Bruce, mais, cara, uma das minhas músicas favoritas do Iron Maiden é uma música muito lado B, que é uma música escrita pelo Adrian Smith, e quem canta a música é o Adrian Smith. Acho que é uma das poucas. É a pouca música do Iron Maiden que o vocalista não canta, cara. É qual? Alguém sabe? Não conheço. O nome é Reach Out, cara. Não faço ideia. Que é muito foda, cara. Que é uma música que ela tem uma puta energia positiva e tal. Fala do cara acender, tá ligado? O Reach Out que ele fala é do cara sair de onde ele tá, de onde ele tá parado, tá ligado? Cara, mas... Procurar os amigos do cara não ficar na bad, tá ligado? Mas você tava falando de música preferida, que não é pelo Bruce Dickinson. Então, é isso que eu queria falar. Eu tenho dois discos aqui, que são do mesmo grupo, e eu tenho uma coletânea do Iron Maiden pra falar. Só passar a coletânea rapidinho, que é o primeiro disco que eu comprei, que é o Best of the Beast. Foi a primeira coisa do Maiden que eu escutei. Mas é uma coletânea normal, né? Só que no meio tem uma música que é só pra esse disco, que se chama Vírus. E essa é a música, essa é a música que eu quero pro final, porque é uma das minhas músicas preferidas do Iron Maiden e ela é cantada pelo Blaze, que é um grande injustiçado, uhum. Que esse cara é foda. Esse cara é foda. E os discos deles no Iron Maiden são bons. Os dois. Assim, ó, os discos dele no Iron Maiden são bons. Mas pra mim, Iron Maiden não pode ser bom. Iron Maiden tem que ser ótimo. É, tipo, o. Não, mas o é isso aqui na minha lista aqui tem os dois discos. Os dois discos do Iron Maiden dele, o X Factor e o Virtual Eleven. Exatamente, Live, eu tô aqui com o X. Cara, o Virtual Eleven é meu favorito, cara. O Virtual Eleven não dá, cara. Não, cara, ouve. Cara, tem músicas muito boas no Virtual Eleven. Cara. Tem, The Lightning Strikes Twice, cara, que é muito foda, cara. É bom, cara, é um álbum bom, velho. O problema desse álbum é que, assim, o Steve Harris ele mantém um romance com a voz do Bruce Dickinson. E parece que todas as músicas que ele escreve são para o Bruce Dickinson cantar. Porque tu pega todas as músicas, tanto... Mas, cara, a gente não tá ouvindo a mesma coisa. Pra mim encaixa tão bem, tá ligado? Não, cara. Tu pega eu vou te dar o melhor exemplo possível. Tu pega The Clansman. Aí tu escuta The Clansman cantada pelo Blaze Bailey, tá? E aí depois tu pega, vai lá no Rock in Rio ao vivo... Mas é ao vivo, não dá pra comparar essa. Não. Aí tu escuta The Clansman cantada pelo Bruce Dickinson. E eu quero que tu me diga pra quem que esse filho da puta escreveu essa música. Só isso. Cara, é porque é ao vivo e não dá pra comparar. Mas sério, vocês já ouviram Afraid to Shoot Strangers com o Blaze ao vivo? É bom, cara. Claro, é bom. É muito bom. E, pô, não é ruim. No Virtual Eleven tem o When Two Worlds Collide, cara. E é uma música do caralho, velho. É uma música boa, cara. Uma crescente foda. Eu gosto de Man on the Edge. Pô, o meio do Eleito do caralho, puta que pariu. É, não, essa música é do caralho, mano. Essa puta que pariu, música foda. Eu escutei ela em looping 300 vezes. Angel and the Gambler. Eu gosto desse álbum, tem Lightning Strikes Twice, que eu acho foda. Eu adorava Angel the Gambler. Que é boa. Mas sei lá, não consigo mais não. Mas é que não dá, cara. Tipo assim, esse álbum ele não é um álbum ruim, mas ele é um álbum bom. É um álbum bom que todo mundo esculhamba por causa do Blaze Bailey, cara. A Future Real. A música que abre o Virtual Live é muito bom, muito boa. Mas de Future Real pra baixo, eu acho o Future Real uma das piorzinhas do disco, cara. É porque é genéricazinha, mas é boa. Inclusive, às vezes eu acho o X Factor um álbum melhor que o Virtual Eleven, cara. Nossa, não, pra mim... Cara, X-Factor tem umas músicas maneiras, cara. Porra, tem Sign of the Cross, Lord of the Flies, Man on the Edge, tem Fortunes of War. Cara, tem umas músicas muito pensando bem, os dois são muito bons. Os dois são muito bons. E tá todo mundo errado. No final tá todo mundo errado, né? É verdade essa. Cara, o álbum é foda, só que tipo, é injustiçado pra cacete, viu? O cara é injustiçado até hoje, nunca ninguém vai admitir que ele canta bem. Não, peraí, se você pega os discos solos do Blaze Bailey, principalmente o The Man Who Would Not Die, puta que pariu, é um discaço, e ali ele tá tranquilo, porque ele compõe pra voz dele, cara. Sim. Sabe uma parada que me deixa puto? Nossa, mas assim, não tem muito o que fazer, mas quando o Blaze lançou esse último disco, eu ainda assinava Road Crew, tá ligado? E teve uma marketing sinistro, sei lá o quê. Só que aí, pô, você vai ver onde o maluco tocou. Ele tocou aqui no Rio. Ele tocou numa casa, tipo, média pra pequena, tá ligado? Uhum, o maluco já tocou. Mas também tá falando tem todo aquele papo... Mas tem aquele papo lá de que ele foi escroto com esse maluco, tá ligado? Foi. Ele gravava... Se eu não me engano, ele é casado com uma brasileira. Não é mais. Assim? Não, ele era casado com uma mulher lá da Inglaterra e... Quem é casado com a brasileira é o Paul Dayano, não é? O Baiano é mais brasileiro que qualquer outra coisa. É. O Blaze, ele passou perrengue ferrado porque a esposa dele precisava de tratamento de saúde e ele tava na bancarrota e a mulher morreu. Caralho, sabia disso não. Mas também rolou um lance de que, tipo assim, ele gravou o disco, gravou o álbum com uma galera. E meteu o pé na galera. E contratou uns músicos de, tipo, uns músicos aleatórios pra tocar e com ele no show, assim. Uhum. Foda-se a galera. E se eu não me engano, teve um... eu não sei qual álbum que ele fez isso. Mas eu sei que o Godoka falou do The Man Who Not Die, é isso? Uhum. Foi um puta álbum. E o que eu mais gosto dele é o Promise and Terror, que é o seguinte. O seguinte é bom pra caralho também. Que é muito fodido, cara. Esse álbum, Promise and Terror dele, cara, é muito foda, cara. É muito foda. Tem uma música, acho que é uma. Acho que é uma das músicas que abre o disco, Watching the Night Sky, eu acho. Que é o foda é que o The Man Who Not Die, que é um disco que fez um certo sucesso, ele é relativamente recente, cara. Ele tem 10 anos. Esse cara, ele passou por um tempo numa. Sem. Ele deve ter realmente ido a tocar outro, porque ele saiu. Ele passou um tempo sem porra nenhuma, sem lançar nada. Uhum, ele tinha uma banda aí chamada Blaze, né? O Ops Band lançou um disco, o disco é bem mais ou menos, apesar de eu gostar. Mas acho que não chegou a lançar com o Wolf's Bane, não tenho certeza não. Uhum. É, chamou Wolf's Bane Saves the World, o disco. Ele é bem mais ou menos, cara. Eu não vou procurar coisas dele pra ouvir, cara, mas se algo de bom dele chegar em mim, eu vou ficar feliz. Eu não vou ir atrás do material do cara, tá ligado? Vocês estão ligados que tem um álbum dele de 2016 que tem um ninja na capa, cara. Ah, sim, ele não é um ninja, é um robô cyborg. Ele lançou três discos com temática futurista, que é o Infinite Entanglement, o Endurance Survive e esse último, The Redemption of William Black, que são três discos conceituais, assim, a temática futurista. Massa. Massa. Descer, né? Cool. Tipo, aquele massa, mas na verdade o cara tava assim, tipo, caguei. Tá, é. Desculpa. Tá aí, grande informação. Não vou fingir que eu vou ir atrás do material do cara pra ouvir, desculpa, eu não vou. Tranquilo. Próximo, quem fala? Posso falar então, já que a gente tá falando de Iron Maiden, posso falar de um álbum do Iron Maiden que vale? Que é o Iron Maiden com o Bruce. Tranquilo. Que muita gente fala mal desse álbum, que diz que é o álbum menos expressivo. Inclusive, tem gente que ousa falar mal do Summer in Time, cara. Mas não eu é esse álbum que eu vou falar. Summer in Time é do caralho, ruim é o Não é o Summer in Time que eu vou falar, eu vou falar do No Prayer for the Dying. Mas o Summer in Time, na época que foi lançado, teve bastante crítica, cara. Só pra deixar avisado aqui. Pra mim, disco ruim do Maiden antigo chama-se Fear of the Dark. É meu disco preferido do Maiden, por sinal, o Summer in Time, mas teve bastante. O Fear of the Dark, cara, eu acho que o Fear of the Dark é o álbum mais comercial do Iron Maiden. É pop, mas é bom. É bom pra caralho. Sei lá. E se eu não me engano, o No Prayer for the Dying veio tipo um ano antes. Acho que é um ano antes, ou dois anos antes, agora não é. Foi o tipo Bruce matar, fica. Mas aí. Eu acho o No Prayer for the Dying mil vezes pior. Do que todos os com Blaze Bailey. E eu gosto do Play for the Dying também. Eu gosto do Iron Maiden, deu pra ver. Mas o. É, mas eu não sei qual que é a treta, assim, que todo mundo fala desse álbum. Porque é o álbum menos expressivo, porque não sei o quê, porque. Cara, tem duas músicas que são duas músicas fodidas até hoje. Uma delas tem o melhor clipe de heavy metal do universo. Holy Smoke. É o melhor clipe, cara, do Maiden, de longe. E outra é uma música do Iron Maiden. E outra é uma música do Iron Maiden. Baixo, e o tio dele, o pai dele dirigindo um tratorzinho, saca? Tocando uma mini guitarrinha dentro de uma piscina, cara. Ah, que maravilhoso, cara. Tipo, tem uma das músicas do Iron Maiden que, se eu não me engano, foi escrita pra Hora do Pesadelo, do Fred Krueger, se não me engano. A história é. É, uma coisa assim, cara. Essa música não era pra entrar no disco, era pra entrar no disco solo, primeiro disco solo do Bruce, tanto que entrou, só que o produtor forçou a colocar no disco do Maiden, tanto que ela destoa do resto. Verdade. E eu gosto dessa música, cara. É um puta clássico do Iron Maiden até hoje, né, velho? Não, essa música é a melhor música do disco, senão, por Vingador. Eu tenho uma quedinha pela Public Enema Number 1, que ela tem aquele início muito powerzinho, assim, sabe? Aquela guitarrinha. Puxa. Mas aí que tá, tu gosta da The Assassin? É The Assassin que fala, nem lembro. Sim, inclusive eu tinha uma camiseta da The Assassin. Ah, você tá maluco. Não, a camiseta é legal, mas. Mas nossa, tá maluco. Você tá errado. Você tá errado. Eu gostava dessa música, cara. Gostava. Mas esse álbum é um álbum que todo mundo fala mal, diz que é o álbum menos expressivo do Iron Maiden. Claro que o Iron Maiden até essa época não tinha lançado os três últimos álbuns, né? Que vamos combinar. Não, inclusive um deles está na minha lista. Qual? Então já só pra saber qual, mais ou menos, vamos lá. É o Matter of Life and Death, cara. É, esse disco é bom, tá? É isso que me dá raiva, porque não é possível, as pessoas falam mal desse disco. Que eu acho que dos três últimos álbuns é o menos pior, cara. Não, ele é bom. É que assim, ele é bom, o Book of Souls eu não escutei até hoje, e o... Eu vou deixar vocês no meio, é horrível. Não, eu não acho horrível. O Final Frontier é horrível, cara. Não, é legal, cara. Não, você tá errado. Não queria falar nada não, mas você tá errado. Ontem eu parei e falei assim, ah, cara, vou escutar, né, vou escutar o Matter of Life and Death, porque eu só escuto ele no meu carro, quando eu tô dirigindo. Tanto que eu lhe falei, o Matter of Life and Death é metal rodoviário, cara. Eu tô escutando ali no impulso. Uhum. Aí eu vou escutar, aí eu coloquei no Resurrection of Benjamin Grieg, que é uma música do caralho, e não escutei mais nada. Eu acho que eu devia ouvir mais esse disco, ele é cara, muito bom, porque cara. Eu fiquei muito triste, porque assim, logo que saiu o The Final Frontier, eu meio que abandonei o A Matter of Life and Death, e eu acho que é o álbum do Iron Maiden que eu menos ouvi. Cara, Final Frontier é muito ruim, cara. E a música é singlezão, a Different World, é do caralho também, cara. Qual? A Different World, é que eu tenho um inglês muito bom. A Different, assim, é que o Maiden, tirando a cagada que ele fez no Final Frontier, né, que ele fez aquela música horrível de abertura, ou aquela introdução desnecessária, o Maiden desde do... E tem o pior clipe do mundo, ele faz uma primeira música que destoa do resto. Foi assim com The Wicker Man, foi assim com o Wild Dreams. The Wicker Man foi feito pra abrir show, né? Aquela música foi sim. Sim. Aí desde então eles tentam fazer isso em todos os discos. Assim, a primeira música é uma música mais rápida, mais alegre, mais pop, né? Mais metal comercial. E chegou no Final Frontier e fizeram aquela bosta. Cara, tá ligado quanto tempo de álbum tem o The Final Frontier, cara? Ah, não sei, cara. Eu não escutei inteiro, não tenho coragem. Tô vendo aqui, tem 76 minutos. O A Matter of Life and Death tem 72. É. Esse é o problema do Iron Maiden, assim. Eles têm uma mania de só lançar coisa grande, tá ligado? Longa. Pô, vai se fuder. E aí eu fui olhar agora quanto tempo tem o Book of Souls, cara. Tem 92 minutos, cara. É disco duplo, né, cara? Não, eu tô ouvindo uma hora e meia um álbum, cara. Eu tô ligado que é o duplo, mas pá, velho. Uma coisa que, né, pode-se dizer que o Maiden conseguiu fazer, né, que presta no Book of Souls, que é uma capa boa, né? Sim. Que tava devendo, desde o Final Frontier. Eu ainda gosto da capa do Matter of Life and Death. Porque eu gosto do artista. Eu gosto do artista que fez altas capas do Constantino. E na verdade, o cara do Matter of Life and Death, ele é melhor do que o original, né? Que é o Derek Riggs, né? Se não fale mal do Derek Riggs também. Eu vou me abster. Não vou permitir que você. Eu gosto do Derek Riggs, cara, mas é um negócio muito oitentista. Eu gosto do Derek Riggs do ponto que eu quero tatuar a assinatura dele no meu corpo. Mas. Talvez alguém já tenha feito. Verdade. Que ainda é o melhor artista de disco do Maiden. Eu gosto bastante da capa do A Matter of Life and Death, justamente porque ela discorda das outras. É uma parada bem padrão. É uma capa foda pra virar camisa ou capa de quadrinho, é verdade. Uhum. É maneiro, cara, é maneiro. É. Em compensação, Dance of Death e tudo mais, né? Tá. Dance of Death tem a melhor capa digital. falando de coisas digitais, coisas feias, eu vou deixar aí no post o videoclipe do Different World pra vocês ouvirem também, porque vale a pena. Não façam isso com vocês. Aqui, só, posso passar pra outra banda, então? Tá, então, eu tenho dois álbuns do Certain Kings. Ordem de importância. Não, começa pelo Dante, fazer uma pergunta. Alex, vai. Não é. E depois fala do Dante 21 aí que tá. Tá, então eu vou começar com o que não tá na de nenhuma dos dois, ok? O Alex tá, mas não vai ser ele que eu vou começar. Mas eu acho que é o segundo disco com o Derek que eles lançaram o Horrorback. O primeiro disco com o Derek foi Horrorback. Não lembro agora. Com foi o Nation, né? Não, foi o Against. Foi o Against. Isso. O Roberto é o terceiro disco com o Derek. Que é o famoso disco que tem a música Bullets the Blue Sky, é o cover do YouTube. Eu adoro esse cover. É muito bom, cara. E esse disco é do caralho, cara. Eu tenho um certo carinho que eu tenho a cópia física dele. E ele abre com uma música chamada Come Back Alive. E essa música, infelizmente, só tem um vídeo ao vivo bom, que é eles tocando num MTV Awards da vida. Vou colocar aí pra vocês ouvirem. Cara, é muito bom, velho. Como é que alguém fala mal, cara? Porra. Colocar o vídeo. Cara, tu tá ligado que, tipo assim, o Godoka falou um álbum merda do Sepultura e eu falei outro. Mas você já... Ele falou do Alex e eu falei do Dante. Eu falei do Dante. Ele falou do Alex. É que eu sabia que vocês iam falar do Dante. Eu não sabia se vocês iam falar do Alex. E eu não podia deixar passar o Robeck. Outra música muito boa do Robeck, que é bom vocês darem uma olhada. Outras duas, mais ou menos. E Apes of God, que foi um dos singles lá. Mas eu não lembro se tinha clipe, não chegou a passar clipe e tudo mais, mas vocês podem ver por shows da época, tá ligado? Com eles novinhos, aí sempre tinha no set, normalmente. E tinha no set também, Blue to the Blue Sky, que é uma coisa que me irritava um pouco, porque eles tiravam música deles pra colocar Blue to the Blue Sky, mas tudo bem. Mas é um bagulho que fez sucesso, cara, que nem eu tava falando com o Godoka antes, cara, quando tu tinha saído da chamada. Uma das minhas músicas favoritas do Judas Priest, cara, é Diamonds and Rust, cara. Sim. Mas fica muito melhor com eles. Eu gosto da John Bass também, mas caralho. É uma das minhas músicas favoritas também, Vini. Assim, caralho. É que nem, sei lá, o Bruce Dixon cantando Saba, Bloody Saba. Eu acho fodido pra caralho, mas né? não é dele. Fazer sim. O quê? Ou sou o Mantrax queria... cantando Saba, Bloody Saba do caralho. Posso soltar uma opinião polêmica aqui? Solta. Vai lá. Pra mim, o Derek Green, ele é o equivalente do John Bush no Anthrax. Os discos clássicos estão com o vocalista anterior, mas o vocalista melhor é o que veio depois. É o que eu penso sobre o Black Sabbath com o Ozzy. Com o Dio, mesma coisa, mas o Dio tem Heaven and Hell. Né? Eu ia concordar, mas eu sou time Ozzy, desculpa. Desculpa, eu sou time Ozzy. Moleque, rapaz, você cara, sabe diferenciar os primeiros discos do Black Sabbath. A gente tinha que falar de Black Sabbath um dia. Os primeiros discos do Black Sabbath pra mim são intocáveis. Por sinal, eu coloquei um do Black Sabbath aqui. O Black Sabbath é o meu favorito, o meu primeiro. Sim, é o meu também, Eu achei legal, assim. Gostei do fato que agora Vera Verão tá tocando, cantando Sepultura. Tá cara. A voz dele deu uma piorada foda, mas nessa época sim. Aí ele realmente tá sinistro. Eu gosto do sabotagem do Saba, cara. Eu gosto do Technical Ecstasy, cara. Vixi! Cara, porque eu ouvi o sabotagem, cara. Teve uma época que eu só ouvi o sabotagem do Black Saba. Sabotagem é bom. Eu tava escutando caralho, o primeirão deles, cara. Curtiu pra caralho. Pra mim, mas o primeirão é irretocável. É bom pra caralho, cara. É Rolling the Sky que tem o sabotagem? Rolling the Sky e Symptom of the Universe. E tem uma das melhores músicas do Black Sabbath que ninguém conhece, que é Am I Going Insane. É muito Am boa essa música. É muito boa essa música. Mas calma aí, daqui a pouco a gente fala de Black Sabbath. Só pra terminar. Não, porque outro disco que eu gosto muito, esse eu gosto mesmo, que eu ouço de cabo a rabo, é o Wailers do Sepultura. E ele é muito criticado, cara. Eu não sei porquê. Porque ele é chato. Não é chato, cara. Chato é o Keiros. O Keiros pra frente são chatos, tá ligado? Como é que o Elix é ruim? O Elix é chato, cara. Não, eu não acho ele ruim, cara. Eu gosto do filme, eu gosto do livro, eu gosto do disco de Sepultura, cara. É que principalmente você tem que ler quando usa aquelas... As trilhas sonoras Laranja Mecânica. É quando ele pega aqueles pedaços da trilha sonora do filme do Kubrick, insere nas músicas, eu acho do caralho. Ele é do caralho, velho. Pô. A versão metal do pedaço da música do Beethoven, cara, eu acho aquilo lindo. Eu acho isso fraco. Assim. Isso meio que eu vou quebrar, mas eu acho a versão metal meio enjoadinha. Eu gosto da bateria ali. A guitarra tá meio bosta, mas eu gosto da bateria. Eu tô falando da guitarra, meu. A bateria é boa mesmo. A bateria eu é boa. Eu vou ser bem honesto, eu nem parei pra ouvir o Alex. Eu só ouvi o Dante 21. O Alex eu acho que eu devo ter escutado umas duas músicas. Eu perdi o número de vezes que eu escutei o Dante, cara. O Dante é bom também. Esse disco mas o Alex é o preferido, né? Mas o Dante é muito bom, o Dante é muito bom. E eles, eu lembro quando lançou o Dante, que tocava sem parar o clipe da Convicted in Life. Não, da Convicted in Life. Convicted in Life, cara. E que é era o clipe nojento. Do caralho. Não, era muito caiu os pedaços da galera. Não, é massa, mas ele é nojento. E ficava a porra da MTV o dia inteiro. Pra... Pô, eu gostava das músicas pop também, mas aí do nada tocava Sepultura, tá ligado? E é, esse clipe. Cara, Convicted in Life é um clipe muito geração MTV, tá ligado? É, exatamente. É muito e, é o último, e é o último álbum do Sepultura sem baterista, né? Com o Max. Ah, não, o Max toca bem, cara, porra. O Igor, porra. Desculpa, o Igor. O Max não canta nada, desculpa. É com os caras que têm a mesma cara, só que um é com mais barba. Vocês não sabem quem falar mal e quem defender. O Max Cavaleiro é o Igor Cavaleiro colocado dentro de uma gaveta e deixado muito tempo lá e cresceu muito cabelo. É. Basicamente, era igual. O Max Cavaleiro é o Igor Cavaleiro sem banho, né? Sem banho, sem basicamente. Tem o tratamento de ser um banho salão, tá ligado? O Max Cavaleiro é o Igor Cavaleiro que pede uns trocados ali na Sé. Aí você é errado. Tá bem, então. Vocês querem falar mais alguma coisa de Sepultura? Acho que não, cara. A gente já falou do Alex, já falou do Dante. 21, sei lá como é que se fala essa porra. XXI, é o que eu falo, mano. XXI. XXI. É, acho que é isso aí, sim. Cara. Sepultura é isso aí. Fala outra aí, então. Manda outra. Eu quero queimar as minhas, mano. Eu... Posso falar uma, então, numa banda que o Godoka gosta? Vai, manda. Vamos mudar um pouco de estilo. A gente tá falando de muita música pesada, cara. Vou falar de Kiss, Lick It Up, cara. Puta, mano. Não, mas esse disco é bom, cara. Não, calma lá. Foi o último bom. Esse disco... Não, esse disco é controverso pra caralho. Foi nesse disco que eles pararam de usar maquiagem e começaram a fazer música. Mano, e aí todo mundo começou a dizer que não era mais o Kiss. Mas em compensação é um disco que tem clássicas, né? Sim. Você quer disco ruim do Kiss? Você pega do Lick It Up pra frente. Animalize, então... Asylum é triste. O ápice da ruindade é Crazy Nights. Se você conseguir escutar a música Crazy Nights inteira, os 4 minutos depois que ele falando Crazy Nights, você tá de parabéns. É que nessa época eles desistiram de pintar a cara e decidiram assumir o poodle morto na cabeça. Putz, eram os poodles gigantes, cara. Cara, eu só aceito vocês falarem bem do Kiss se vocês falarem que tem vontade de socar cada um deles, menos o Eric Carr. Mas... eu fui. O primeiro show internacional que eu fui foi no show do Kiss e eu quase chorei. E você foi no palco e socou eles? Não, eu quase chorei. Cara, em outra encarnação, se eu não puder vir George Clooney, eu aceito muito bem vir Paul Stanley, cara. Daí tu vai tomar um soco do Paul Stanley. É o meu ideal de masculinidade, mesmo ele sendo meio feminino. Caralho, que grava isso, tá cara? Tudo errado da sua vida, cara. Meu, cara, eu sou fanático em Kiss, cara. Eu gosto do Kiss, cara, mas eu tenho sentimento muito álbum que eu quero socar a cara deles, na moral. eu vou admitir que só tem um deles que eu gostaria muito de socar. O Gene Simmons, isso é geral. Acho que é de acordo com todo mundo. Até eles querem socar o Gene O Peter Criss tem 140 anos de idade, se socar ele morre na hora. O Springer é o tipo, ele tá chapado com o Peter. O Peter Criss tem a mesma idade, desde sempre, só que demoraram a tirar a maquiagem dele, tá ligado? Exato, ele é, mas nesse álbum é um dos melhores guitarristas que o Kiss já teve, que é o Vini Vista. O Vini Vista é muito bom. Sim, tá sendo uma tia velha, você já viu ele? Ele apareceu ele. Já vi. A foto dele, ele tá muito, sei lá, apresentador da TV Gazeta, só que... Tá muito Aracida Top Term ali, cara. Isso eu ia falar de um outro álbum do Kiss que também é. Que dizem que é meio tosqueira, que é o Kiss Acústico MTV. Cara. É uma merda. Cara. É uma merda. Desculpa. Foi o que trouxe a formação original, cara, de volta. Caralho, meu, ele parece a Tula Luana. Sim, ele tá. Ele tá bizarro, cara. Tadinho, cara. Cara, o de baixo é ele, ou não? Merda, cara. É ele? Esse é o Vini Vista? É ele, cara. Ele já não era. Caralho, ele parece uma tia. Ele parece uma tia, cara. Ele já parecia com a minha tia nos anos 80. Ele parecia com a sua tia quando ela era mais nova, tá ligado? Ele foi caminhando, tá ligado? Exato, nesse. Nossa, okay. Deixa eu mandar aqui, eu mandei uma URL gigantesca. O disco você acabou de falar, a sua URL está louca de droga. Eu, acho de novo, novo. Eu quero comentar de outro disco do Kiss que ninguém fala, mas meio que falam mal, mas teve baixa receptividade, na verdade, que é o Music from the Elder. Ups, disco conceitual deles. Esse disco tem um power metal feito pelo Kiss, que é Under the Rose. Ninguém fala disso, mas o Kiss já tocou power metal. É que assim, se a gente não disser que o Kiss é uma banda extremamente comercial, a gente tá mentindo. Você vai estar ofendendo o próprio Kiss, inclusive. Exatamente. E eu acho música comercial não muito atrativa. Enquanto que eu gosto do Kiss, mas eu gosto das músicas maneiras, música massa. É, gente, o Kiss teve um disco quase inteiro de Disc Dance, né? Disc Dance. Disco foi o Dynasty. Dance. É o Dynasty, né? E é do caralho. I was made for love. Essa música é do caralho, porra. Ah, eu tô falando nossa, bem de Kiss, cara. Pô, essa mina aí, essa hein? Mina. Quem que é essa mina aí? Que merda, eu odeio você. Foda, cara. O Kiss é uma banda que, sim, fez parte da minha adolescência e eu ainda escuto. Maneira, assim. Louca, cara, eu adoro, esse aí é o Vinny Vincent mesmo? Esse é o Vinny Vincent, cara, em carreira solo. Caralho! Pegava, né? Na balada, se chegasse. Se fizer o próximo Tegato dos caralhinhos, eu tenho que falar. Né, cara? Aí você manda uma foto dele atual. É, exatamente. Você vai pro cara, você vai pra cama com o cara, ele tá assim, você acorda no dia seguinte, é a tia da Top Term. Exatamente. A coisa menos pior é um pau ali. Tá ligado? Uhum. Basicamente. Cara, vamos sair de Kiss, fala aí de outra banda aí. Cara, o que sobrou aqui, citar o Matuza, que ele pediu pra citar o The Hunter do. Do Mastodon. Eu não saberia falar, eu conheço muito pouco de Mastodon. E ele, eu prefiro citar o Once More Around the Sun, que é um disco do caralho, que tem umas músicas foda, mas tem muita gente que enche o saco pelo mesmo motivo do Metallica, que é começaram a fazer música meio pop. Começaram a fazer clipe engraçadinho, E é foda, cara, foda. A primeira coisa que eu escutei do Mastodon foi um clipe do High Road, que é um nerdzinho que joga RPG com a avó, e ele faz musculação pra bater nos bully, e é um velho caquético que ensina, que dá os aparelhos de musculação pro moleque, cara. Qual clipe? High Road. Já procura aqui. O primeiro clipe que eu vi do Mastodon foi The Mother Load, cara. Que é o das minas. Eu gosto do Show Yourself também, que é a morte. Ah, eu odeio Show Yourself. Eu odeio Show Yourself, mas o Mother Load eu gosto. Você não gosta do clipe? Eu acho o clipe maneiraço. E eu gosto da música. Eu também, cara. Eu gosto do clipe da. O segundo clipe desse disco do Show Yourself do Imperial Sender é Stormbridge, esqueci o nome da música. Sim, dos narigão. É, maneiro, esse clipe é muito bom. Outro tópico, outra pauta, clipes fodas. Clipes fodas, cara. A gente tem que fazer um clipes ruins e os clipes fodas, porque tem material pra os dois. Tem pra tudo. Tem os ruins bons também, Ruins bons, foda. Você tem mais algum, Godoka, ou você queimou todo já? Eu queimei todo, era o Ops, The Smile on the Sun, era o último. Eu tenho, deixa eu ver, eu tenho mais dois. Então queima os dois aí que eu vou queimar os meus, então. Vai. Quer que eu queime? Eu tava achando que você tava apertando. Você vai. Eu tava com a piada de maconha na ponta da língua. Eu mandei primeiro. Então vamos lá. Vou falar rapidinho, então. Um deles que eu acabei ouvindo mais do que o outro, que é o Angry Machines, do Dio. Ele foge um pouco da época que o Dio tava fazendo... E volta um pouco a ser um disco mais temático. Talvez vocês me matem por isso, mas eu não manjo tanto de Dio, cara. Só o básico pra você ser um metaleiro, tá ligado? Eu parei antes de chegar nesse também. E o outro álbum é o do Slayer, que é um Diabolos álbum que e acho, música. Sei lá. É bom esse aí, que a galera, tipo, sei lá, odeia. É bom, acho maneiro, é bom, cara. E pior é que foi, acho que foi um dos primeiros álbuns do Slayer que eu ouvi, porque tipo, um vizinho meu tinha. E dele me emprestou, deu pá, pô, Slayer é maneiro e tal, né? Ó, gostei, vou ouvir outras coisas. Daí eu conheci coisas maravilhosas, como Cinzas e Niebes e coisas do gênero. Mas o primeiro que eu vi foi esse. Acho que é mais nostalgia. Esse álbum é foda, mesmo. Porque se você ia nas lojas de disco, tá ligado? Esse álbum, ele não saía, ele não vendia. Então tinha sempre ele pra comprar. Então você sempre olhava assim e ficava, caralho, vou comprar um disco do Slayer e tal. Era esse e aquele de cover do Marilyn Manson. Sempre tinha nos... É, o de cover do Ozzy também, que é uma verdade. Sim. Caralho, me deu uma lembrança muito grande, caralho. Esse disco é legal, mas eu ainda prefiro o que vem antes e o que vem depois, saca? É, exatamente. Não vou gastar dinheiro com isso, mas tudo bem. É, o God Hates Us All é o disco melhor. Claro, sem dúvida nenhuma. Exatamente. E o God Hates Us All, eles não saem tanto do estilo desse aí. Eles não mudam tanto. Eles só acertam, né? É, tipo, esse é bom também, mas... Exato. No God Hates Us All, eles meio que acertam. Nunca mais alguém vai achar uma definição melhor para um disco que melhora no próximo, mantendo o mesmo. É, exatamente. Eles melhoraram, eles só acertaram a mão, cara. É tipo bolo que você faz a receita, um sai queimado e murcho e o outro sai bonito. É só a mão. Isso é a mesma receita. É. E eu vou terminar os meus aqui então, pra gente ir pros finalmente. É, eu tenho dois também. Um, eu imagino que vocês tenham pouca coisa pra comentar, que eu acho que só o Lucas conhece mais. Aí o Vini vai falar, caralho, mas eu já falei disso, você esqueceu de mim, desculpa, Vini. Mas eu gosto pra caralho do Swan Song, do Carcass. Acho que é um dos discos mais fodas do Carcass, por sinal. Do Carcass. Carcass. E o pessoal odeia esse disco, não sei porquê. Ele tem uma pegada bem diferente, Porque ele é o último disco antes desse último da retorno deles, que por sinal foi um grande retorno, e ele é um disco que o Carcass começou no grind, né? Aí eles criaram, entre aspas, eles criaram o death metal melódico, aí do nada eles mandam um disco meio rock and roll death metal, tá ligado? E esse disco é do caralho, cara. Ou, cara, eu abri aqui o Wikipedia pra lembrar, e só tem musicão, tá ligado? Keep It Rot, Tomorrow's Belong to Nobody, Black Star, que é um sonho meu ver ela ao vivo inteira, eles nunca tocam. Polarizer, 101, é só música foda, Podido. E o outro que eu imagino que vocês queiram comentar, porque é do Black Sabbath, nenhum de vocês falou, fiquei muito triste, que é o Born Again, cara. Bom, Born Again não é ruim. Não, mas Born Again é bom, cara. Só pra vocês terem ideia, o Born Again, ele tem, de 5, ele tem uma avaliação de 1,5 pela Allmusic. Eu tô cagando com a opinião dos outros. Se eu me importasse com a opinião dos outros, eu levava em consideração o que o Whiplash fala. Não é pra levar em consideração do Whiplash, então. Não, Deus me livre, né? Eu tô fazendo errado. Aquele cara depressivo, né? Se eu me importasse com a opinião dos outros, eu não tava vivo. Pô, Born Again é um álbum legal, cara. Tipo, tem um puta de um vocalista. Exatamente, meu Deus, canta pra caralho, cara. Ele manda muito, cara. Não falei, mas é um álbum que ele dá uma destoada, assim, do Black Sabbath, mas é bom, cara. E só uma curiosidade, que não tem a ver com o Born Again, mas o Black Sabbath, assim como o Kiss, também tem a fase power metal deles, que é com o Tony Martin, né? Não, é, cara, fazer power metal é com o Dio, cara. Não, cara, é com o Tony Martin. Headless Cross é power metal total, aquela porra, cara. Sei lá. Mais uma vez, a gente tem que rever a nossa definição de power metal, cara. Sim, eu só tô forçando uma barra pra poder falar que alguma coisa é power metal. O Black Sabbath, mas ele, eu tô certo. Ele existiu demais, assim, saca? Então ele tem muitas fases e nem todas eu preciso. Mas existiu demais, mas valeu a pena a existência. Tem que pensar assim. Isso eu acho relativo. Se bem que o problema do Black Sabbath é que Heaven and Hell foi Bible Black foi lançado com o nome de Heaven and Hell e não Black Sabbath. Ia melhorar muito a discografia do nada. Putz, cara, esse disco é maravilhoso. Eu gosto do The End também, tá? Só pra avisar, velho. The End eu não escutei, mas o 13 com o Ozzy, eu acho que é o 13, é o 13. Falei merda. Tô falando merda. Tranquilo. Eu acho ofensivo, eu acho esse álbum ofensivo. É porque vocês são fãs do Dio. Sim. Dio, mas eu gosto mais do Ozzy, cara. Seus religiosinhos de merda. Pô, eu tenho uma curiosidade também. Na época, na turnê do 13, eu fui no show do Black Sabbath com o Ozzy. Olha aí, filha da puta! Não, e com o Megadeth abrindo. E eu quero falar pra vocês que os dois estavam cantando bem, não sei como. E não era playback, cara. Eu fiquei prestando atenção. Ao vivo, né, cara? Não, eu fiquei prestando. Não era playback. Eu lembro que eu tava com um amigo e eu ficava falando, cara, você tá reparando que o Dave Mustaine cantou bem e agora o Ozzy tá cantando bem? Que porra é essa? Mas o Ozzy não teve coragem de puxar a sapa pro de sábado lá. Ele arregou, mas tudo bem. Não sei se ele arregou, ele só tava pensando, sei lá, em, né, em cantar os próximos 10 shows. E se ele puxar um Saba Bloody Saba, eu acho que, né, pode botar ele no formal, mas aí uns 2 anos até vai voltar. Rapaz, não aguenta mais, né? Tem um disco que é pouco falado, é o Saba Bloody Saba, que é do caralho. Sim, é do caralho, esse disco aí. E ouçam, sério, ouçam a National Acrobat, uma das melhores músicas do Black Sabbath. Putz, é boa pra caralho, cara. Foda demais. Então, vamos pro finalmente? Chegamos, né? Já chegamos. Eu não lembro como encerra. Vocês querem falar alguma coisa? Desculpa, de novo. Eu não vou pedir desculpa porque eu não me arrependo de nada. Eu acho que o Vini deveria pedir desculpa pelo Risk, mas tudo bem. Tudo certo. Não, cara. E relembrando, eu posso escolher a música de encerramento? Sim, vai. Pô, vai, coloca Virus aí do Iron Maiden. As pessoas merecem ouvir isso. Isso deveria ser tocado ao vivo. Cara, a Iron Maiden é sempre bom, cara. Mesmo se for com o Paul Diano, Iron Maiden é bom. Coloca vários da Iron Maiden. Um beijo no coração de todos aí. Sim, eu gostaria de encerrar com a frase de Killers é um dos melhores discos do Iron Maiden. Sim, sim. E tem uma música instrumental que é uma das melhores músicas instrumental do metal. Gengis Khan. Essa? Não lembro. Eu não lembro o nome mesmo. Ah, é a primeira. A abertura do Killers. É a primeira. That's Rock aqui, Child. Eu tô aqui pra falar merda, querido. Tô aqui pra falar merda. Pouncing on every word that you might be seen. to begin, you say.